errei, me arrependi. Lutei pra te fazer feliz, lutei pra te mimar, pra te fazer enxergar. Tirei a primeira pedra, quem nunca errou, quem nunca fez merda pra se complicar. E hoje eu sou o homem que você sempre quis. Lutei pra te fazer feliz por toda a vida. Sim ou não, por toda a vida. Sim ou não, sim ou não, sim ou não, por toda a vida. Atire a primeira pedra, quem nunca errou. Oh, paixão. E o Chance D, o moral de Uibaí, estourado. Quero me desculpar, a gente é humano, às vezes erra pra acertar. No calor de uma briga, um efeito, uma bebida faz a gente se transformar, se transformar. Se empolgar e magoar quem ama, ai, só Deus que pode me julgar. Atire a primeira pedra, quem nunca errou, quem nunca fez merda pra se complicar. Errei, me arrependi, lutei pra te fazer feliz, lutei pra te mimar, pra te fazer enxergar. Atire a primeira pedra, quem nunca errou, quem nunca fez merda pra se complicar. Que hoje eu sou o homem que você sempre quis. Lutei pra te fazer feliz por toda a vida. Sim ou não, por toda a vida. Preciso te encontrar de novo e te levar pra casa. Eu tenho que acender a chama da nossa paixão. Eu não te amei direito, mas machuquei teu coração. Por isso encontrei um jeito de pedir perdão. Vamos nos dar outra chance de reviver nossa paixão. Vou pedir que você volte pro meu coração. Vamos nos dar outra chance de poder nos refazer, de reviver nosso romance, de ser de novo eu e você. Eu quero voltar pra casa, eu quero me redimir. Quero voltar pra nossa cama e em seus braços outra vez dormir. E o Chance 10, o moral de Uibaí, estourado. Asas livres. Preciso te encontrar de novo e te levar pra casa. Eu tenho que acender a chama da nossa paixão. Eu não te amei direito, mas machuquei teu coração. Por isso encontrei um jeito de pedir perdão. Vamos nos dar outra chance de reviver nossa paixão. Vou pedir que você volte pro meu coração. Vamos nos dar outra chance de poder nos refazer, de reviver nosso romance, de ser de novo eu e